flores lá no seu jardim. Já colhi as flores pra mandar vender. A que for a mais bonita ficará para você. Seu jardim tem flores, não sei qual escolherei. A que for mais perfumada, essa sim eu levarei. Onde vai, morena? Onde vai assim? Vou colher as flores lá no seu jardim. Já colhi as flores pra mandar vender. A que for a mais bonita ficará para você. Seu jardim tem flores, não sei qual escolherei. A que for mais perfumada, essa